Bom, antes de falar sobre a igreja de Corinto, vamos falar sobre a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela era localizada no sul da Grécia. Ela era uma cidade extremamente central. E porque ela era uma cidade central, vai ter um mapa daqui a pouco, nós vamos ver que ela era uma cidade de muita atividade comercial. Ela separava o norte do sul da Grécia e ela tinha um estreitozinho. Passa aí, Júnior, o mapa. Ela tinha um estreitozinho, está em inglês aqui, está vendo onde é que ela fica? Tem mar do lado, mar do outro. Ela ficava num porto, parte do seu porto dava para o Mediterrâneo e parte do seu porto dava para aquele outro mar ali, que eu não sei nem qual é o nome. Mas o interessante é o seguinte, por conta disso, ela servia um centro de troca de quem vinha da área oeste da Europa, Itália, e atracava seus navios para fazer trocas ali, e ligava também aquelas pessoas que faziam, aquelas empresas, os comerciantes que faziam comércio na região asiática, na Ásia Menor, e na região asiática e na região mediterrânea por integral. Então, a cidade de Corinto era uma cidade extremamente comercial por conta da sua facilidade geográfica. Outra característica da cidade de Corinto era o seguinte, aqui ela tinha sido fundada e ela tinha passado pela uma destruição, por uma invasão de um exército que havia entrado na cidade, tinha destruído completamente a cidade. E o Império Romano, o Imperador Romano, ele reconstruiu essa cidade de Corinto. E para a sua reconstrução, o que ele fez foi o seguinte: ele convidou pessoas de vários povos, egípcios, asiáticos, europeus, gente de todos os povos, para tomarem abrigo nessa cidade, e lá tinha uma oportunidade de desenvolver suas vidas, desenvolver também o comércio. De forma que essa cidade de Corinto, ela não tinha uma cultura predominante, certo? Em outras palavras, ela não tinha uma religião própria, ela tinha um pouco da religião, ela é um reflexo da religião de todos aqueles povos que faziam parte daquela cidade. Ela tinha a cultura de todos aqueles povos, um pouco das culturas, das diversas culturas que faziam parte daquela cidade, e da religiosidade, e assim por diante vai. Então, essa cidade de Corinto é uma cidade chamada, que nós conhecemos como cosmopolita. Se você for em São Paulo, você vai ver isso. Você vai lá no bairro da Liberdade, aí tem japonês. Você vai lá no bairro do Bixiga, aí tem italiano. E assim por diante vai. Ela era uma cidade composta por diversos grupos étnicos, que fazia ela uma cidade muito diversificada e trazia uma efervescência cultural muito grande. A cidade de Corinto também, por conta disso, ela era conhecida como uma cidade de alta atividade sexual. Era uma cidade muito promíscua. Inclusive, o verbo usado para denominar a cidade de Corinto, que é chamado Corinthiomai, em grego, é um verbo que era usado também, um trocadilho, para se falar de prática de fornicação. Então, o próprio nome da cidade, ele tinha um teor, ele era conhecido, ele era usado para usar trocadilhos da prática da fornicação. A cidade, ela era voltada para a prática sexual no templo de Diana. Disse que no templo de Diana, na cidade de Corinto, existia cerca de 1000 prostitutas femininas que faziam lá parte dos rituais diários do templo, e muitas pessoas de diversas culturas, diversas raças, vinham para o templo de Diana praticar promiscuidade sexual. Então, essa era uma cidade que era uma cidade fashion, certo? Era uma cidade extremamente urbana, moderna, rolava muito dinheiro, muito capital por causa da troca, e era onde moda e opinião eram formados, a cidade de Corinto, e era ao mesmo tempo também uma cidade muito envolvida na prática sexual, muito promíscua também. E o apóstolo Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, em que ele foi com Silas e Timóteo. Originalmente ele foi sozinho para Corinto. Eu creio que ele foi por duas razões. Comprovar isso aí em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18, nós vemos o início dessa igreja. O apóstolo Paulo, ele funda essa igreja. Inicialmente, o apóstolo Paulo vai para Corinto, depois de ter pregado em Atenas, aquele discurso dele no Areópago, não sei se vocês estão lembrados. Ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai para Corinto. E chegando lá em Corinto, ele começa a trabalhar na sua num comércio que ele desenvolvia, que era fazer tendas. O apóstolo Paulo, ele fabricava tendas, barracas, para manter-se também, a não precisar do dinheiro das igrejas. Então, para subsidiar sua renda também, o seu ministério, o apóstolo Paulo, ele fazia tendas. Ele foi para essa cidade, eu creio, porque era um grande centro de trocas também, mas eu creio que o apóstolo Paulo foi lá para essa cidade pregar o evangelho, porque era um lugar extremamente estratégico para o crescimento do mesmo. Muitas pessoas chegavam e saíam daquela cidade todos os dias. O apóstolo Paulo, se vocês verem, é interessante que ele nunca procurou cidades pequenas, bucólicas, no interior. Ele sempre procurou cidades grandes, onde existia muita entrada e saída de gente, onde opiniões eram formadas, onde a cultura era formada, onde moda era formada, para que lá o evangelho fosse disseminado. E essa acho que foi a segunda razão que o apóstolo Paulo foi para essa cidade. E essa igreja, ela teve início com a conversão de um alto oficial da sinagoga judaica chamada Crispo. O apóstolo Paulo inclusive menciona o nome dele no versículo 14 que nós lemos. Foi um dos que o apóstolo Paulo mesmo batizou naquela cidade. Ele pregou, a história mais ou menos é o seguinte: se você for ler Atos 18, eu recomendo que você leia Atos 18 depois, para que você fique a par do que está acontecendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho nas sinagogas, e os judeus começam a rejeitar a mensagem do evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo, e começam a persegui-lo, e começaram a gerar algumas contendas e confusões. Mas um dos grandes oficiais da sinagoga, um dos grandes líderes chamado Crispo, ele se converte, a sua família se converte, e a casa de Crispo começa a funcionar essa igreja na cidade de Corinto, onde várias pessoas, a maioria delas gentios, em outras palavras, que não eram judeus, começam a frequentar, e essa igreja começa a crescer. Essa igreja devia ter mais ou menos umas 50 pessoas, nada mais do que isso, porque ela funcionava dentro dessa casa também. Então o apóstolo Paulo, ele planta essa igreja na casa de Crispo, primeiro convertido da cidade de Corinto, e o apóstolo Paulo fica lá cerca de um ano e meio. E depois de lá, o apóstolo Paulo sai, vai para Éfeso, dá continuidade ao seu ministério, e ele lá inicia uma nova igreja, um novo projeto com Áquila e Priscila. E de Éfeso vem um grande pregador judaico chamado Apolo, para substituir o apóstolo Paulo. Nós vamos ver Apolo daqui adiante, no decorrer dessa série aqui, porque o ministério do apóstolo Paulo e o ministério de Apolo na igreja de Corinto foram ministérios que geraram alguns conflitos e algumas polêmicas também. Então, Apolo vai lá, assume o lugar de Paulo, e Paulo está em Éfeso, e ele fica sabendo de algum dos problemas dessa igreja de Corinto, e ele é questionado por algumas pessoas da igreja a respeito de alguns problemas que estão acontecendo. Particularmente aqui nós lemos no versículo número 11, que a família de Chloe, esse aqui talvez era um líder da igreja, homem, e ele fala para Paulo que está acontecendo vários problemas, e o problema de briga entre os irmãos, e o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, e ele direciona à igreja de Corinto a palavra de Deus, e trata a igreja em diversas práticas que ela está cometendo, que não está de acordo com os ensinamentos e o propósito da vida cristã. E ele tenta instruir essa igreja. Essa talvez é a segunda de quatro cartas. Se vocês lerem 1 Coríntios 5, 9, vocês vão ver que o apóstolo Paulo menciona uma carta anterior. Então talvez essa carta aqui que nós conhecemos como 1 Coríntios, ela talvez é 2 Coríntios. E depois dessa carta, talvez teve outra carta, que é 3 Coríntios, que não foi colocada aqui na Bíblia. E depois o apóstolo Paulo escreveu uma quarta carta, que é o que nós conhecemos como 2 Coríntios. Então, na verdade, 1 Coríntios é, na verdade, 2 Coríntios. Não sei se vocês estão entendendo isso aí. Mas essa aqui talvez é a segunda carta de uma série de quatro cartas que o apóstolo Paulo escreve a essa igreja aqui. Eu creio que talvez essa primeira carta e a terceira carta não estão aqui na Bíblia, porque talvez elas não foram inspiradas. Acho que o apóstolo Paulo teve tanta raiva dessa igreja, que em algumas cartas aqui ele teve que falar algumas coisas que Deus disse: não, isso aí, Paulo, isso aí é tu que está dizendo, não sou eu não, isso aqui não vai para a Bíblia não, certo? De tão problemática que era essa igreja aqui, a igreja de Corinto. Mas nós vamos ver durante essa série de pregações problemas específicos, em cada pregação um problema específico da igreja de Corinto. O primeiro problema que nós vamos ver e nós vamos abordar hoje aqui o que estava acontecendo, nós lemos do versículo 10 ao 17, é o problema de divisões na igreja. Esse é o grande problema nesse texto que nós lemos hoje à noite. Era o problema de divisões na igreja. E eu creio que talvez era o problema mais sério, porque o apóstolo Paulo começa justamente com esse problema, direcionando aos irmãos a sua palavra, direcionando aos irmãos a vontade de Deus para a vida da igreja, que não estava sendo exercida. O problema da igreja de Coríntios aqui começa com o problema de divisões. Que tipo de divisões eram essas? O problema de divisões da igreja de Coríntios, nesse texto que nós lemos, era um problema de divisões por afinidades, certo? Então, o que é o problema de divisões por afinidades? O problema de divisões por afinidades na igreja é o que nós conhecemos popularmente de panelinhas, certo? A igreja de Corinto era uma igreja cheia de panelinhas. E algumas dessas panelinhas eram formadas por pessoas que eram ricas, outras panelinhas eram formadas por pessoas pobres, inclusive existia esse problema de classe social na igreja, em que as pessoas que tinham mais condições financeiras, elas tinham mais privilégios, inclusive eram servidas na Santa Ceia primeiro, e assim por diante vai. Então, a primeira divisão que a gente vê na igreja de Coríntio era uma divisão social, rico versus pobre. A segunda era racial, judeus e gentios. Eles andavam brigando por isso também, os que eram cristãos, mas vindo do judaísmo, e os que eram cristãos, que não tinham nenhum laço com o judaísmo, eram gentios, eram de outros povos. Eles tinham panelinhas também, eles criavam divisão também na questão de liderança. E é justamente esse o âmago da questão que o apóstolo Paulo, ele trata aqui, do versículo 10 ao versículo 17. Por quê? Porque existiam pessoas lá que gostavam do ensino de Apolo. Lembre-se que eu falei anteriormente, Apolo era um grande pregador, uma pessoa muito inteligente, muito instruída, eloquente. E ele chega naquela igreja, ele começa a pregar aqueles belos sermões, e várias pessoas dizem, o apóstolo Paulo não prega assim. E eles começam, então, a admirar Apolo, as suas pregações, o seu ministério, e eles começam a tomar partidarismo. Logo, eles começam a querer escutar apenas o que o Apolo diz, e não o que o apóstolo Paulo diz. E tem aqueles que, porque estão lá desde o princípio com o apóstolo Paulo, Crispo, e assim por diante vai, que, porque eles têm esse laço do princípio, da fundação do apóstolo Paulo, tem preferência por apóstolo Paulo. E tem outros que são judeus, que eles têm preferência pelo apóstolo Pedro, que era o apóstolo designado à pregação aos judeus, e era o apóstolo conhecido como apóstolo chefe do colégio apostólico. Então, eles tinham também divisão na área de liderança também. Existiam os que gostavam de Paulo, existiam os que gostavam de Apolo pela pregação, e existiam aqueles que gostavam do apóstolo Pedro também. O apóstolo Paulo, ele fala justamente disso aí, aqui no versículo 12, ele diz assim: o que eu quero dizer é isso, cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Além desse tipo de panelinha, existiam outras panelinhas que eram em relação à posição na igreja, status na igreja. Existiam aqueles que queriam ser considerados espirituais, que eles possuíam dons de revelação, aqueles que gostavam de falar línguas, profetizarem. E existiam os outros que tinham dons mais simples, que eram dons de serviço, que eram considerados pela igreja lá, por aqueles que tinham status espiritual, porque eles tinham vitrine na igreja, eram considerados como carnais. Então o apóstolo Paulo também trata esse problema também dentro da igreja. Existia também uma outra panelinha, que era dos intelectuais, aqueles que gostavam de ler, que eram instruídos em filosofia, e os outros que não eram tão aculturados, que chegavam na igreja, esses eram tratados também com discriminação. Então era uma igreja completamente desunida. Agora lembre-se que eu disse anteriormente, essa era uma igreja de mais ou menos 50 pessoas. E existia todas essas divisões dentro da igreja. Era um reflexo da vida da cidade, porque a cidade de Corinto era assim. Ela tinha vários grupos étnicos, diversos povos, e consequentemente a diversidade cultural era muito grande. E a igreja também era muito diversa também. Tinha gente rica, pobre, gentil, grego. Mesmo sendo um grupo pequeno, ela era muito diversificada. E essas pessoas, quando chegavam na igreja, Ah, vou juntar com o meu grupinho aqui. Vamos discutir sobre a mensagem de Apolo. Ah, não, vou falar sobre o apóstolo Paulo. E eles não se relacionavam entre si, se relacionavam apenas com os seus grupinhos, que eles tinham afinidade. E o apóstolo Paulo vê isso aí como uma coisa muito nociva. O que é importante para nós não é olharmos para a igreja de Corinto e dizermos assim, que igreja problemática, que igreja miserável, mas é de olharmos a nossa condição e fazermos uma autocrítica. Como é que nós estamos em relação a esse problema da igreja de Corinto? Como é que eu, como crente, eu tenho vivido a minha vida cristã dentro da igreja? Tem sido uma vida de mutualidade, tem sido uma vida de unidade. Eu tenho sido uma pessoa que tenho buscado me relacionar com pessoas que são diferentes de mim, ou eu tenho caído no mesmo problema da igreja de Corinto? Eu, durante essa série de pregações, eu vou tentar direcionar a vocês alguns dos problemas práticos da nossa igreja. Então, você que está nos visitando, vocês vão ver, ouvir a gente falar aqui de alguns problemas práticos que acontecem na nossa comunidade, certo? Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Presta atenção. A igreja não é um lugar perfeito. Então, é bom logo você saber como é que é mesmo, porque um dia, quando você entrar, você já está preparado, tá certo? E nós, eu queria que nós tivéssemos agora um senso crítico, nós tivéssemos aberto para críticas que vinham da palavra de Deus, para que nós pudéssemos tratar alguns dos nossos problemas também. A palavra de Deus que vem e nos trata. Então, como é que a igreja de Corinto ela é semelhante à nossa igreja? A primeira semelhança que eu vejo, sabe qual é? Que a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ela tinha mais ou menos 3 anos de idade. Lembra-se que ele passou 1 ano e meio nessa igreja, depois ele foi para Éfeso, ele escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso. Então, a igreja tinha mais ou menos 3 anos de idade. Nós temos, vamos completar agora 3 anos de idade. E acho que essa era a primeira semelhança que nós podemos ver da nossa igreja, a igreja de Corinto. E igrejas novas, elas têm que ser tratadas com leitinho. O apóstolo Paulo ele diz assim, eu queria falar com você, a vocês como espirituais em outra ocasião, mas eu não posso, eu tenho que falar a vocês como carnais. Vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda são infantes na fé, neném, vocês precisam do leite. Eu não posso dar alimento sólido para vocês, eu tenho que dar leite para vocês. E por conta disso, igrejas novas, elas têm muita tendência a desviar-se em diversas outras coisas. E se o problema não for corrigido desde o princípio, isso aí vai gerar um adulto com a igreja adulta, com problemas que jamais podem ser corrigidos. A criança é o seguinte, eu me lembro quando eu era menino, a minha mãe colocava nos meus pés botas ortopédicas. Vocês já passaram por isso? Eu usava aquelas botinhas ortopédicas, era feia que só aquelas botas, marrom, tinha uma marrom e tinha uma preta. E horríveis aquelas botas. Mas por quê? Porque a criança, quando ela tem um desvio no pé, ela pode ser corrigida no andar, ela pode ser corrigida quando ela, enquanto ela é criança, porque a estrutura óssea ainda está em formação. Mas quando ficar grande, não dá mais. Então, se eu usar botinha ortopédica agora, não corrige mais meu defeito. Se você é cangalha, já dançou, certo? O problema podia ter sido corrigido quando era infante. Não dá mais agora. Do mesmo jeito, então, alguns problemas podem ser corrigidos na formação e prevenir que depois venham tornar-nos uma igreja, um grupo de pessoas aleijados espiritualmente. Então, a igreja de Corinto, vamos lá, vamos ver. É uma igreja nova, semelhantemente a nós, e algumas outras características que nos assemelham também. Eu creio também que na nossa igreja nós temos pessoas que moram aqui nesse bairro da Lagoa do Araçá, tem pessoas que moram em Boa Viagem. Se o problema na igreja de Corinto eu acho que era um problema racial, né, dos gentios e judeus, eu acho que na nossa igreja nós temos um problema geográfico. Existem aqueles que moram na Lagoa do Araçá, existem aqueles que moram em Boa Viagem, e eu vejo uma coisa que é muito nociva aqui na nossa igreja, é o seguinte, é que as pessoas que moram em Boa Viagem, elas não gostam de se misturar com quem mora aqui, e vice-versa. Então, toda atividade que existe aqui em grupos, o pessoal de Boa Viagem não quer, não se envolve, não vem, não participa. Só se tiver coisa para o lado de lá. Não se envolve na vida do bairro. Nós somos da comunidade memorial, de fato a igreja começou em Boa Viagem, nós viemos para a Lagoa do Araçá. Muitos de vocês vêm aqui apenas no domingo, mas na vida da comunidade, na vida do bairro, não estão envolvidos de forma nenhuma. Um dos grandes ministérios dessa igreja, que quase nenhum de vocês conhece, é um ministério que nós temos aqui na quinta-feira à noite com adolescentes. E já tiveram umas 4 ou 5 conversões de adolescentes aqui. Toda semana tem um adolescente que se converte aqui. E são poucos dos jovens, poucas das pessoas da igreja que vêm aqui criar, construir relacionamentos com esses jovens e com essas pessoas aqui do bairro. É, temos cerca de 30, 40 jovens, moças e rapazes. Muito bonito o pessoal que vem jogar a bola aqui toda quinta-feira à noite, mas o pessoal de Boa Viagem não vem. Não vem de jeito nenhum. E eu acho que é um problema que nós temos que corrigir na nossa igreja, porque existe isso. Existe isso. É, existe uma segregação daqueles que moram aqui e daqueles que moram lá também. Eu vejo também que um dos problemas que existia na igreja de Corinto, que existe na nossa igreja, é um outro também. Eles diziam, vamos relembrar alguns dos problemas deles, eles faziam distinção daqueles que eram espirituais, daqueles que tinham liderança e trabalhavam na igreja, tanto é que eles brigavam por terem a oportunidade de exercer dom de línguas e profecia, assim por diante vai. O apóstolo Paulo trata esse problema mais tarde, nós vamos ver. E aqueles que não tinham essa oportunidade. E eu vejo que no nosso meio também nós temos pessoas, aquelas pessoas que trabalham e as que não trabalham. Em outras palavras, tem gente aqui que faz 60% do trabalho da igreja e tem gente aqui que só vem nos domingos para assistir o culto. E não tem problema, porque eu acho assim, que a questão do serviço cristão, ele parte de uma transformação de vida e de uma consciência da cruz que vem no coração de cada um. Mas o que não pode acontecer é o seguinte, é uma segregação por conta disso. Então tem pessoas que dizem, ah, não gosto daquela pessoa ou daquela outra, porque eu venho aqui todo domingo de manhã cedinho trabalhar ou limpar a igreja, organizar, e aquela pessoa vem todo domingo e não quer nada com serviço, nada com nada na igreja. Essa semana eu fui fazer, inclusive, uma visita a uma família que faz até um tempo que não vem para a igreja e conversar com essa família, porque o que está acontecendo? Moram aqui na Lagoa do Araçá. O que está acontecendo que vocês não vêm? Eles disseram o seguinte, ó, pastor, sabe por que a gente não está indo? É porque a gente fica meio sem jeito. Está acontecendo o seguinte, eu tenho a minha mãe, ela está com um problema físico e eu tenho que dar assistência a ela nos finais de semana, porque as minhas irmãs, minha família dá assistência durante a semana, mas no final de semana eu tenho que dar assistência à minha mãe. E às vezes eu sou até acusado de priorizar a igreja e não priorizar a minha família. Isso não é bom, então eu tenho tentado fazer isso. Mas em outra instância, por causa desse problema que tem acontecido entre a minha família, eu tenho tido que abdicar de algumas atividades na igreja, que eu já tinha assumido previamente compromisso. E algumas pessoas ficam me cobrando todas as vezes que eu vou para a igreja, tal, porque eu não estou trabalhando, e às vezes eu fico meio sem jeito, porque eu assumi um compromisso, e eu às vezes chego na igreja, e às vezes sou muito cobrado por alguns dos irmãos que estão na igreja, e eu tenho medo que eles estejam me enxergando de uma outra forma, como uma pessoa irresponsável, mas é porque ninguém consegue compreender verdadeiramente o que está acontecendo na minha vida pessoal. Então eu acho que existe também aqui no nosso meio, discriminação, existe divisões, discriminação não, mas divisões entre aquelas pessoas que fazem quase todo o trabalho da igreja e daquelas que não fazem também. Existe uma elitização nesse aspecto também. Existe também, acho que na nossa igreja, um outro problema, que é um problema que aconteceu na igreja de Corinto também, o problema das panelinhas por grupos de afinidades, que uns se diziam de Apolo, outros se diziam de Pedro, outros se diziam de Paulo. E nós, no começo da nossa igreja, há um ano atrás, nós começamos os nossos grupos, o chamado GAIS, né, o Ministério do GAIS. E foi muito bom para a igreja, porque eu acho que muitas pessoas desenvolveram relacionamento na própria igreja, relacionamento de profundidade nos seus grupos. Mas esses grupos se tornaram muitas vezes, em alguns casos, autossuficientes, em que as pessoas não veem necessidade de se relacionar com outras pessoas que fazem parte também do corpo da igreja. Então, o que a gente vê às vezes acontece o seguinte: quando acaba o culto, você se reúne com as pessoas que você tem mais afinidade, que isso foi gerado no seu grupo familiar, mas o grande retrato da igreja, do corpo, não se relaciona, o corpo só se relaciona em pequenas células. Isso é maléfico, porque o visitante, muitas vezes ele chega, ele vem, ele assiste o culto, e quando termina o culto, você corre logo para as pessoas que você tem afinidade, que você já desenvolveu relacionamento nos seus grupos, e essas pessoas vão embora sem receber nenhum aperto de mão. Então esse é um problema de divisão também que acontece na nossa igreja, era um problema que acontecia na igreja de Corinto. Isso é extremamente nocivo. E existem problemas talvez na ordem de liderança, aqueles que respeitam os líderes e não respeitam outros, têm preferência a uns e não têm preferência a outros, e assim por diante vai. Eu vejo também problemas aqui que acontecia na igreja de Corinto, de divisões entre ricos e pobres. Nós temos um trabalho que nós iniciamos na comunidade carente aqui de Sítio Grande, E algumas pessoas vêm de Sítio Grande para cá assistir o culto aqui na igreja, mas muitas vezes acaba o culto, essas pessoas entram e saem, não recebem um abraço, não recebem uma palavra de encorajamento. A semana passada nós fomos servir um sopão lá em Sítio Grande. Poucas pessoas da igreja vão, têm interesse por essa comunidade. Alguns vêm e doam cestas básicas, assim como se estivesse doando esmola, mas não querem saber, não querem se envolver, não querem se relacionar com essa comunidade carente, que a nossa igreja tem a oportunidade de servir também. Então é um outro problema que talvez nós temos também, além de diversos problemas que às vezes nós enfrentamos, é de fofoca, problemas de disse que me disse, e assim por diante vai. Existem pessoas que já saíram da igreja por causa disso aí. Chega na igreja, aí um fala da mulher do outro, do marido do outro, e aí começa aquela confusão, não tem ética ao falar, não tem palavra temperada com sal, às vezes chama atenção e é muito grosso, ignorante com as pessoas, e geram grandes problemas de relacionamento aqui na igreja também. Então essa é uma outra área que nós temos também. Teve um dia que eu estava até falando com alguém aqui, eu estava vindo para a igreja, ele estava me contando um problema de outra pessoa, que disse, rapaz, esse pessoal vive que nem gato nem cachorro. E às vezes é triste a gente ver isso aí, porque principalmente quando nós estamos em formação, nós não podemos tolerar esse tipo de problema no nosso meio agora, porque vai destruir toda a relação. O Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre isso, ele diz que nenhuma casa dividida, nenhuma família dividida, nenhum reino dividido pode ser, ele pode crescer, ele pode prevalecer, ele facilmente será conquistado. É muito sério essa questão da unidade. Alguns de vocês estão dizendo, ah, mas eu sou diferente mesmo, e aí eu não vou mudar, eu sou estilo Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? E outras pessoas são diferentes de mim também, eu tenho gostos diferentes, tem uns que gostam de música mais rock, pop, outros que gostam do louvor antigo e tal, e de hinos, e às vezes ele fica, pastor, por que não canta hino, não sei o quê, porque a gente não pode fazer igual a nossa igreja de 50 anos atrás. É questão de gosto também. Certo? Por que a gente não pode fazer isso ou aquilo outro? E às vezes não respeitam, às vezes, a decisão da liderança da igreja, em como a gente quer conduzir a igreja. Mas a gente coloca os nossos gostos e as nossas peculiaridades na frente do reino de Deus. E porque nós colocamos as nossas peculiaridades, os nossos gostos na frente do reino de Deus, a igreja ela sofre com isso. É isso que acontecia. E o Senhor Jesus Cristo ele trata isso muito sério, porque é interessante assim, o Senhor Jesus Cristo, na oração sacerdotal, antes de ele ser assunto aos céus, ele está instruindo e orando pelos discípulos, e o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 21, ele diz assim, coloca lá o texto lá, Júnior, para a gente ler juntos, vamos ler, vamos ver se a gente lê todos juntos esse texto, vamos lá, diz assim, e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja que coisa interessante, Jesus Cristo disse que a apologética, a defesa mais forte do cristianismo, viria do fato em que os cristãos eles estariam mostrando a sua o quê? Unidade. O mundo, que é mata-mata lá fora, estaria observando a vida daqueles cristãos, que apesar de serem diferentes, no momento agora eram iguais, certo? Apesar de serem ricos, eles estavam cultuando e servindo a pobres. Apesar de serem judeus, estavam cultuando com os gentios. O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, que o mundo viria a diversidade na igreja e viria a unidade nessa diversidade. E atestariam de que o cristianismo era algo autêntico e verdadeiro para provocar uma mudança tamanha na vida daquelas pessoas. Trazer um monte de gente diferente com um só propósito. A maior defesa do cristianismo é a nossa união, é a nossa unidade, apesar de sermos diferentes. E quando nós temos uma igreja, quando nós praticamos divisões, dissensões no nosso meio, nós mostramos ao mundo que não crê em Deus justamente a prova de que talvez Deus não exista, porque a razão de que nós estamos aqui, se nós não estivermos aqui por Jesus, é em vão. E o mundo está vendo, ah, esse pessoal só está lá para se amostrar, para desfilar suas roupas, para fazer negócio, para arrumar namorado, para arrumar esposa, e não por Jesus. E quando nós não estamos com esse propósito principal, que é estarmos aqui para servirmos a Jesus, para cultuarmos, se nós não tivermos esse propósito, as nossas divisões, as nossas diferenças vão estar constantemente em evidência. Porque o nosso propósito principal, ele deixou de existir. Então, o que vai acontecer é que naturalmente os nossos gostos e as nossas peculiaridades vão estar na frente, porque nós não estamos aí para o propósito principal de estarmos reunidos. E aí o mundo que não conhece a Deus vai olhar e vai dizer, realmente, não tem nada especial nisso aí, não. Isso aí a gente vê todo dia. No meu trabalho também é mata-mata, na minha escola também é mata-mata, e nessa, na igreja, comunidade, mata-mata também. Eu sei que o pessoal é imperfeito, mas eles também não fazem questão de trabalhar nesses problemas, nessas áreas também, não. Então, assim, existe uma seriedade muito grande nessa questão da falta de unidade e na falta de união entre os irmãos na igreja. E o apóstolo Paulo, ele trata esse problema com grande seriedade, a igreja de Corinto, mas ele não só apenas mostra o erro dessa igreja, como ele também agora mostra o caminho para a restauração disso aí. Então, se nós observamos esses tipos de divisões na nossa igreja, no nosso contexto, eu creio que nós podemos encontrar também um caminho para restauração de problemas, para problemas de relacionamento e de diversidade que existe dentro da igreja. E eu acredito que a resposta para isso está do versículo 1 até o versículo número 9. O apóstolo Paulo é interessante o jeito que ele faz. Ele pega, ele lembra aos cristãos da igreja de Corinto quem eles são em Cristo. Ele disse, vocês são isso, isso, isso em Cristo. Ele constrói os cristãos da igreja de Corinto, versículo 1 ao 9, do 10 em diante, é só descendo a lenha. Então ele constrói para depois bater. E o que eu fiz aqui na pregação foi o seguinte, eu primeiro bati para depois construir, certo? E nós vamos ver no versículo 1 ao versículo 9 justamente o caminho da construção. Está justamente no fato de lembrarmos de quem nós somos. Pessoal, preste atenção, nós não estamos aqui porque nós achamos isso aqui um lugar legal de frequentar, certo? Um lugar bonito. Nós não estamos aqui para fazer negócios. Nós não estamos aqui para arrumarmos namorado ou namorada. Nós não estamos aqui para casarmos. Nós não estamos aqui senão para cultuar a Jesus. Nós temos que lembrar quem nós somos. E por que que nós estamos aqui para cultuar a Jesus? Porque uma transformação aconteceu nas nossas vidas. E que se você é uma pessoa que gosta de rock, ou se você é uma pessoa que odeia rock, gosta de hinos, se você é uma pessoa que é podre de rico, e se você é uma pessoa que é podre de pobre, certo? Não tem problema estarmos juntos aqui, porque nós estamos aqui com um só propósito. E todos nós experimentamos a mesma coisa, experimentamos transformação de vida. E se você que não é crente, você está aqui nos visitando pela primeira vez também, eu continuo direcionando também essa palavra para você. Se você vier frequentar uma igreja dessa, você não vai vir frequentar, certo? Porque achou uma menininha bonitinha, um rapaz bonito aqui, ou porque você tem uma oportunidade de negócio, ou fazer novos amigos, você vai vir para cá, você vai fazer parte, se você tiver transformação de vida, como muitos de nós tivemos também. Porque se você não vier dessa forma, você vai começar a ver erro demais onde não tem, você vai se decepcionar, e aí você vai perder completamente o seu tempo. É melhor que você esteja numa boate, é melhor que você esteja num grupo Lions, é melhor que você esteja frequentando o seu clube de esportes, ou frequentando reunião de condomínio, não sei, do que você estar aqui na igreja. O propósito de estarmos aqui é para adorarmos a Jesus, e é isso que Paulo faz com essa igreja. Ele diz assim no versículo 10, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Propósito aqui é estarmos reunidos debaixo de Jesus. E vamos ver o caminho da cura, então, que o apóstolo Paulo. São não sei quantos passos, são vários passos aqui, mas nós vamos ver, são 7 passos, e nós vamos ver esses passos de uma forma bem rápida para não estourarmos o nosso tempo. Primeira coisa, primeiro passo para o caminho da restauração do problema de divisão na igreja. O apóstolo Paulo, no começo da carta, no versículo 1, ele começa a carta assim, eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes essa carta, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Muito interessante como o apóstolo Paulo ele começa essa carta. Ele se autodenomina o quê? Apóstolo. Em outras ocasiões o apóstolo Paulo ele se diz servo, mas quando ele começa a carta aqui para a igreja de Corinto, ele se autodenomina o quê? Apóstolo. Quem era o apóstolo? O apóstolo era o cargo mais alto na igreja primitiva. Debaixo dos apóstolos, que só eram 12, e com Paulo talvez 13, existiam os presbíteros, que eram pastores ou bispos, é tudo a mesma coisa. Pastor, presbítero, bispo, tudo a mesma coisa. Hoje em dia fazem uma hierarquia, mas na Bíblia aqui, presbítero, pastor e bispo, é tudo a mesma coisa. Debaixo dos pastores, presbíteros e bispos, estavam os diáconos e assim por diante vai. Mas o cargo mais alto era o cargo apostólico. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo delegou a esses 13 homens aqui, certo? Com o apóstolo Paulo 13. O Senhor Jesus Cristo delegou a esses homens a missão e a autoridade dominical. O que é autoridade dominical? Autoridade de Senhor. Os apóstolos na terra, nos dias que eles viviam, eles eram representantes diretos de Jesus. De forma de que o que um apóstolo dizia era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo também. O Senhor Jesus Cristo, ele dá uma carta em branco para os apóstolos, um cheque em branco. Vocês têm toda a autoridade de falar e dirigir a igreja. Eu dou essa autoridade a vocês. O que vocês falarem, eu assino embaixo. É o que Jesus está dizendo. E o apóstolo Paulo, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é lembrar a igreja do seu chamado apostólico, da sua autoridade para começar a disciplinar a igreja. E a primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, é que nós devemos levar a sério as instruções dos nossos pastores. Levar a sério a instrução dos nossos pastores. Eu sei que hoje em dia a figura pastoral tem dado tanto escândalo, né? Adultério, roubo. Hoje de manhã na escola dominical uma irmã até comentou sobre isso aí. De tantos problemas que têm acontecido na mídia e tantos escândalos que tem gerado a figura pastoral. Mas, querendo ou não, o Senhor Jesus Cristo, ele colocou pastores para dirigir as igrejas. Pastores são falhos, eu sou pastor também, sou falho. O apóstolo Paulo era um homem falho, ele tinha problemas, eu também tenho problemas, eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho as minhas peculiaridades, eu tenho meus erros. O apóstolo Paulo era assim também, mas o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: esses homens são para serem respeitados. O que eles estão dizendo é para vocês escutarem e guardarem no coração. Se estiverem de acordo com a palavra, obviamente. Não é para a palavra que é pregada no domingo à noite entrar pelo ouvido e sair pelo outro. É para ser levada em consideração profunda e ser comparada com a palavra de Deus. E se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, é para ser levada ao coração. Então lembrem e levem a sério a instrução dos pastores. Quando eu digo aqui para vocês que meu coração se amargura quando vocês começam a brigar uns com os outros e se relacionar somente com seus grupinhos de afinidade, isso fere meu coração realmente. É verdade isso aí. Isso é sério. E eu não queria que isso fosse um comportamento da nossa igreja, não queria, porque a palavra de Deus condena isso aí. Segunda coisa, nós temos que entender que a igreja é a igreja de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz isso aí: fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes essa carta à igreja de Deus. É interessante, o apóstolo Paulo diz que essa igreja de Corinto é a igreja de Deus. Ele não diz que é a igreja de Apolo, como alguns achavam. Ele não diz que é a igreja de Paulo, como alguns achavam. Ele não diz que é a igreja de Pedro. Ele diz que essa igreja é a igreja de Deus. A comunidade memorial aqui na Lagoa do Araçá não é a igreja do pastor Felipe. Você sabe as pessoas que não entendem o que é igreja assim. Quando você pergunta, você é de que igreja? Ah, sou da igreja do pastor tal. Não entende o que é igreja. A igreja é de Deus, de Cristo. Os pastores servem debaixo do ministério de Cristo. Essa igreja aqui, a comunidade memorial, na Lagoa do Araçá, é uma igreja de quem? Deus. É a igreja de Deus. Certo? Então, o que, que isso quer dizer? Que mesmo tendo pastores que são líderes, que a sua instrução é para ser ouvida e aplicada, não é para idolatrar pastores, não é para idolatrar líderes, certo? Você não pode depender do seu crescimento e a sua vida espiritual na vida de homens. É para você ter consciência que você está aqui por causa de Deus. Você está aqui por causa de Jesus. Essa igreja é de Jesus. Tanto faz você estar aqui, como você está na Obreja de Cristo, como você está em qualquer outra igreja aqui do bairro, qualquer igreja da cidade, ou qualquer igreja no mundo que professa o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não tem nenhum problema, porque a igreja, todas as igrejas locais, são igrejas de Deus. E era isso que acontecia na igreja de Corinto. Então, lembre-se das instruções dos líderes, e depois lembre-se que a igreja aqui não é minha, não é sua. Tem gente que se diz dono da igreja. Eu estava nos Estados Unidos e tinha uma igreja batista lá. Eu conversava sempre com um irmão meu batista não é irmão em carne, irmão em Cristo. E ele sempre dizia, rapaz, Felipe, você não sabe, porque algumas igrejas batistas, tem igrejas batistas que tem o pastor e tem o dono da igreja. Aquele que fundou a igreja é o que manda na igreja lá. Tem pessoa que acha que é o dono da igreja, que as suas vontades, seus gostos, tudo tem que ser respeitado. Que o pastor tem que escutar e se dobrar à vontade deles, porque o gosto deles e a vontade deles é o que deve predominar na igreja. Não tem dono da igreja, o único dono da igreja é Deus. Você não é o dono da igreja, certo? Quero dizer para vocês, saiam daqui hoje sabendo, vocês não são o dono da igreja. O dono da igreja é Deus, e eu também não sou o dono da igreja também. Nem legalmente falando, nem espiritualmente falando, certo? A igreja não é minha, eu não tenho na escritura da igreja, não tem meu nome, quero dizer isso para vocês. E também, espiritualmente falando, essa igreja não é minha, essa igreja é de Deus. Eu sirvo debaixo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, é preciso entender que todos nós somos chamados. Continuando aqui no texto, o apóstolo Paulo, ele diz aqui, escrevo a todos os que pela sua união com Cristo Jesus foram chamados para pertencerem no povo de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que nós estamos aqui porque nós somos o quê? Chamados. O que é que isso quer dizer? Que ninguém está aqui por vontade própria, tá certo? Porque o coração humano, a vontade própria do coração humano é se rebelar contra Deus. É se afastar de Deus. Por isso que às vezes você convida o seu vizinho, por isso que às vezes você convida o seu às vezes você convida seu familiar, às vezes você convida um amigo para vir para a igreja, e ele diz o que para você? Eu quero lá saber nada de igreja. Por quê? Porque o coração rebelde do pecador, ele quer ir, ele está em inimizade com Deus. Deus está indo para um lado, ele quer ir para o outro. E eu francamente falando, digo para vocês o seguinte: se o Espírito Santo de Deus não tivesse regenerado meu coração, eu não queria nada com a igreja. Não queria nada com a igreja. Fazer o que aqui dia de domingo? Posso estar fazendo outras coisas. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse regenerado meu coração e me chamado para ter um relacionamento com Ele, eu não queria ter nada com a igreja. Então, aprenda o seguinte: se você está aqui e você não suporta o irmão que está ali, saiba que você foi chamado e ele foi chamado também. Ele não veio para cá porque ele quis, foi Jesus que colocou ele aqui, e Jesus colocou você também. Quer saber de uma coisa? Você tem que aprender a se entender com ele, porque vocês estão dentro da mesma caixa. Ah, vou sair daqui e vou para outra igreja, porque eu não tenho essa pessoa que eu posso ficar, que eu não suporto olhar. Aí o que vai acontecer? Você vai para outra igreja, aí você vai encontrar mais dois igual aquela pessoa. Vai ser assim. Então aprenda que ninguém está aqui porque quis. Todos nós fomos o quê? Chamados. Esse é o terceiro passo para a cura. Quarto, entender que somos frutos da graça de Deus. Veja no versículo 4 que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Nós, quarto princípio aqui, nós não fomos chamados porque Deus olhou e viu em Luiz Adriano algo de bom. Eita, aquele cara é muito inteligente, olha aquele cara ali, vou chamar ele. Ele é muito necessário no meu trabalho. Ah, a Aninha canta muito bem, ela é muito necessária no meu trabalho, vou chamar a Aninha. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, Deus não precisa do trabalho de ninguém. Deus, ele é autossuficiente, certo? Então Deus não precisa de você, e Deus, ele não chamou você certamente pelas suas qualidades. Deus, ele lhe chamou pela graça. De fato, você merecia a condenação e o inferno eterno. E Deus, ele lhe chamou pela sua graça para que você tivesse um relacionamento com ele. E o serviço na igreja é um serviço feito pela graça. Você não tem o direito de servir, mas porque Cristo lhe deu esse privilégio, você pode servir. Então, o serviço é um privilégio, certo? Porque é pela graça. Não é quem quer servir que vai trabalhar na igreja, não. Só serve aqui quem foi chamado, quem foi alcançado pela graça. Então, aprenda também o seguinte, que Deus não viu nenhuma boa qualidade em você para se relacionar com você. Por quê? Porque você é um pecador miserável, o seu coração é depravado, certo? E você é extremamente egoísta, e porque você é assim, você gera problemas dentro da igreja e nos seus relacionamentos. Por isso que o seu casamento tem problemas. Por isso que a igreja tem problema, por isso que onde quer que você esteja, vai existir problema, porque o seu coração é depravado, não existe nada de bom em você. A única coisa de boa que existe nas nossas vidas é a graça de Deus que é derramada e que nos traz a um relacionamento e uma comunhão com Deus. E é por isso que nós estamos aqui, certo? Então isso aí nos ajuda a revelar o nosso erro e aprendermos que só pelo fato de que nós estamos na igreja, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas, porque Deus nos escolhe cheios de falhas mesmo assim. Quinto passo para a restauração, lembrar que nele fomos enriquecidos. Versículos 5 a 7, leiam comigo, diz assim: por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando aqui o versículo 5, o que, que o apóstolo Paulo ele diz àquela igreja de Corinto, e nos diz também que nós fomos enriquecidos em Cristo em tudo. E ele diz isso aí, e ele subdivide isso aí no versículo 6 e no versículo 7. No versículo 6, a mensagem a respeito de Cristo, que é o anúncio do Evangelho, versículo 5, anunciar o Evangelho como dom da sabedoria espiritual. E versículo 6 ele fala sobre isso, a mensagem a respeito de Cristo, que é justamente o Evangelho. E no versículo número 7, ele diz que em vocês não tem deixado de receber dom espiritual nenhum. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: que em Cristo Jesus, todos nós fomos enriquecidos de duas formas. Fomos enriquecidos para anunciar o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, e fomos enriquecidos com todos os dons espirituais. O que é que isso quer dizer? Em primeiro lugar, nós estamos aqui para servir, anunciar a mensagem da salvação. Então não vamos nos concentrar nas nossas diferenças, no nosso problema, não vamos criar casa onde não existe, e vamos nos juntar para trabalhar, anunciar o Evangelho. É o propósito que Deus nos chamou, para anunciar o Evangelho ao mundo perdido, ter amor às almas perdidas. Nós somos enriquecidos com isso aí, com esse serviço, esse privilégio de servir a Deus através do anunciar da mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós somos a igreja de Corinto, e diz a nós também que nós somos enriquecidos com toda espécie de dom espiritual. Deixa eu lembrar para vocês, nós vamos ter um capítulo aqui que nós vamos falar sobre os dons espirituais, mas deixa eu dizer para vocês, por que que os dons foram dados à igreja? Para que a igreja venha crescer e ser edificada espiritualmente. Então, entre os dons espirituais, existe dom de aconselhamento, existe dom de ensino da palavra de Deus, existe o dom de misericórdia. E por que que isso é relevante para as divisões e as dissensões na igreja? Por que que isso é relevante? Sabe por quê? Porque se eu estou com um problema com outro irmão em Jesus Cristo, que eu tenho uma diferença com ele, eu posso recorrer a alguém que tem o dom de aconselhamento, eu posso recorrer a alguém que tem o dom de ensino para me ensinar como eu devo proceder, e eu tenho a Bíblia aqui que me ensina como me relacionar com a pessoa e restaurar os meus relacionamentos. Leia Mateus 18, que Mateus 18 fala justamente de como você restaurar os relacionamentos quebrados dentro da igreja. Nós temos a Bíblia, nós estamos aqui para trabalhar, e nós temos os dons espirituais aqui na igreja que servem para desenrolar, desembaraçar esses problemas que existem. Então nós não temos desculpa nenhuma de nos acomodarmos com as nossas divisões e com as nossas diferenças e darmos continuidade à nossa vida como igreja, porque Cristo já providenciou todos os meios para se resolver essas espécies de problemas. Sexto passo. Lembrar que Cristo preservará a vida da igreja até o fim. Versículo número 8, ele diz assim: Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Isso aqui é extraordinário, porque o apóstolo Paulo está falando para uma igreja doente, que Cristo preservará a igreja fiel até o fim. O que, que ele está querendo dizer? O que, que ele está querendo dizer aqui nesse texto? Que Cristo vai preservar a igreja até o fim. O que ele está querendo dizer é o seguinte: é que no final, hoje em dia, nós estamos numa espécie de noivado, certo? A igreja ela é o que de Jesus? A noiva de Cristo. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Nós estamos num noivado. O noivado não existe o quê? Casamento ainda. Mas a Bíblia diz que um dia a igreja irá se casar com Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar uma segunda vez, nós iremos, dizendo bem assim, nos casarmos com Jesus. O noivado é uma fase de preparação. Quem está noiva aqui? A Aninha está noiva. Então, Aninha, vou dizer para você, ou para todas as outras noivas aqui. Você tem que aprender a ser esposa no noivado. Você tem que aprender a cozinhar, você tem que aprender a tomar conta de filhos, ser babá de outras crianças para você aprender a tomar conta de filhos. Você tem que aprender várias coisas, e os homens também. Você tem que aprender a ser líderes espirituais, líderes chefes de família. É uma fase de preparação. Preparação. Você ainda não é esposa, você ainda não é marido, mas você está em fase de preparação. E nós estamos, como igreja, em fase de preparação. O Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, está nos ensinando a sermos esposa. Porque, por enquanto, nós somos o quê? Noiva. Mas ele garante que no dia do casamento a noiva vai estar pronta. Vai estar pronta. Vai estar pronta. E o que dizer dos problemas e dos defeitos da igreja, e de pessoas que causam problemas e dissensões dentro das igrejas? O que é que isso quer dizer? Se o final vai ser triunfante e o futuro está garantido, a preparação será completa, nessa fase agora de noivado, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, está podando, cortando os galhos, disciplinando a igreja, disciplinando. Então essa é fase disciplinária também, porque nós estamos em preparação. Preparação é disciplina. Não existe. Preparação é disciplina. O atleta se preparar para uma competição, ele tem que se disciplinar. Preparação é disciplina. Então essa fase é uma fase de disciplina. É uma fase que às vezes o pastor vai ter que subir aqui, como estou subindo hoje, e dar umas lapadinhas em vocês. E se vocês não escutarem, aí Deus usa outros métodos. Como ele usou aqui com a igreja de Corinto. A gente vai ver depois, tinha um camarada aí que gostava de transar torto e à direita, e a igreja no... O que, que o apóstolo Paulo faz? Entrega ele a Satanás. Então, a fase disciplinária. Então, saiba do seguinte, que você deve estar sujeito à disciplina, vinda da palavra de Deus, à correção da palavra de Deus, e você deve procurar... levar essa disciplina ao coração e buscar realmente transformação de vida. Porque se você não fizer isso, se o que eu estiver falando aqui continuar a se repetir, se quando a gente terminar os cultos aqui, você se reunir com as pessoas que você gosta, seus grupos de afinidade, e se embora, se vocês de boa viagem não se envolverem com a vida aqui da comunidade memorial da Lagoa do Araçal, o pessoal aqui do bairro, se não fizerem isso aí, porque o pastor, isso é a opinião do pastor, e não fizerem isso, se vocês não fizerem isso, ou seja, Jesus Cristo vai usar outros métodos disciplinares. Certo? E aí, meu amigo, ele disciplina porque ele ama, mas dói. Certo? Mas dói. Eu queria que vocês não passassem por essa dor. Mas, se for necessário, ele vai fazer isso aí também. E é o último passo. Versículo número 9. Ele diz assim: Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Antes de comentar sobre esse último passo aqui, deixa eu só falar algo mais a respeito da disciplina. Presta atenção. Você é um cara bem magrinho, né? E você quer ficar forte. O que é que você faz? Você vai para a academia de musculação. Certo? E você vai malhar. E a sua disciplina vai levar a construir o seu corpo do jeito que você quer. Agora, quando você está malhando lá, vamos dizer, rosca direta. Está malhando rosca direta. Aí você tem uma série de 10. Você tem que fazer 10 vezes, com peso assim. A série 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando você faz... Quando você chega na oitava, você se sente mais forte ou mais fraco? Mais fraco. E cada vez que vai passando, vai ficando mais fácil ou mais difícil? Mais difícil, mas vai construindo você. Então, do mesmo jeito, é na igreja também. É fácil você abrir mão do seu orgulho e trabalhar com seu irmão em Cristo? Pedir desculpa? Sair da sua área de conforto? É fácil? Não é fácil. É fácil deixar algumas coisas, engolir certas coisas? Não é fácil. Mas isso é disciplina. No final, isso aí vai construir o seu caráter. E é isso que vai construir a igreja. Nós precisamos nos disciplinar dessa forma. É difícil acabar o culto aqui, você ia dar um abraço para a pessoa que você não conhece, falar com ela, ou você sair lá de boa viagem durante a semana, na quinta-feira à noite, ou qualquer outro dia, visitar alguém aqui no bairro, ou gastar tempo com algumas pessoas aqui. É difícil. Você tem os seus afazeres, é difícil você fazer isso aí. Mas é necessário, porque vai construir o seu caráter, vai construir a igreja no final das contas. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer dizer. E ele diz, justamente no versículo 9, que em Jesus Cristo, nós somos todos um. É o Senhor Jesus Cristo, é o Filho, Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o Senhor de nós todos. Olha, o mesmo Senhor do seu irmão é o seu. O mesmo Senhor de quem ele está querendo ser discípulo é o Senhor de quem você deve querer ser um discípulo também. Então não existe isso. A gente tem que aprender a colocar de lado as nossas diferenças, entender que nós estamos debaixo de um único Senhor, e que eu sou discípulo do mesmo jeito que o meu irmão é discípulo. Eu tenho que dobrar às vezes meu orgulho, e dobrar às vezes abrir mão dos meus gostos, as minhas peculiaridades, e fazer com que o nome de Jesus seja verdadeiramente exaltado. E ele diz que o nome dele é exaltado quando nós praticamos a unidade. A palavra de Deus diz o seguinte nos Salmos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em brigas. É isso, é? Vivam em divisões. Não, vivam em união. Vamos encerrar recitando esse texto dos Salmos aqui. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Certo? É isso que a palavra de Deus quer para nós. Vamos pedir a Deus que nos confronte com o nosso pecado. Nós hoje à noite possamos nos arrepender do nosso pecado, do nosso egoísmo, que nós possamos, de fato, trazer a palavra de Deus para o nosso coração e para a vida da nossa igreja. Não vamos escutar as instruções do Senhor Jesus e deixá-las de lado. Entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Vamos trazê-la para o nosso coração.